gentileza. Não conquistou a família da gente. E ele demonstrava amor. E jurava que nunca te enganou. Que seria só um anjo na vida dela. Que nunca maltrataria ela. E ela confiou. E entregou todo o seu amor. E esse cara com o tempo. A sua máscara quebrou. Lágrimas, vou chorar. Não consigo viver sem ter você. E me lembrar, eu só queria te amar. Banda, Açaí e Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Me olha diferente, me abraça e não sinto seu calor. Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração, perdendo a razão. Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer. Ficou cinza e de repente se escondeu de nós. Onde a gente se perdeu, queria tanto achar e me lembrar, eu só queria te amar. Banda, Açaí e Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? É pop, é 3D. Pra voltar, cada minuto que se passa mais aumenta a vontade de ficar bem coladinho e nunca mais largar. Eu tô longe de você, a vida não tem sentido. Sinto falta do teu cheiro, teu perfume, teu gemido. Se zoando em meu ouvido, vamos fazer amor agora. Se o teu corpo é meu e a tua boca é minha, deixa grudadinha. Se o teu corpo é meu e a tua boca é minha, deixa coladinha. Se o teu corpo é meu e a tua boca é minha, deixa coladinha.